portal do Arrocha. A vozinha do Arrocha, falando de amor. Alô, galerinha dos bravos. DK Estúdio, gravando tudo. Galego Paredão. Você terminou com ele, tá chorando. Açúcar, oh, meu amor. E se eu te contar que a água acabou? O açúcar que eu tenho é só o meu amor. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Desistir, mas tem uma opção melhor.